A paz do Senhor, meus irmãos, irmãs. É com alegria que nós vamos compartilhar mais um capítulo da palavra do Senhor com vocês, para que todos nós sejamos edificados. Hoje vamos trabalhar com o texto de Êxodo, no capítulo 33. Êxodo 33. Aí você pode acompanhar na sua Bíblia e tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Assim diz a palavra. Iavé orientou Moisés: Vai, sobe desse lugar, tu e o povo que tiraste do Egito, e ide para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando: Eu a darei à tua descendência. Enviarei adiante de ti um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu, contudo, não subirei no meio de ti, porquanto és povo insubordinável, de dura serviço. E caso seguisse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Assim que o povo ficou sabendo dessas duras palavras, pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles vestiu seus enfeites. Entretanto, Iavé reiterou a Moisés: Dize aos filhos de Israel, sois um povo renitente, de dura serviço. Se por mais um momento subisse em vosso meio, é certo que eu teria de vos destruir. Agora, pois, retirai os vossos enfeites e eu decidirei o que haverei de fazer convosco. Por esse motivo, desde sua saída do Monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar suas tradicionais joias e enfeites. Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e a chamava de Tenda do Encontro. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular a Iavé dirigiam-se a tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava. Cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda e apenas seguiam Moisés com o olhar até que entrasse na tenda. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava à entrada da tenda e o Senhor falava com Moisés. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas e curvavam-se com o rosto rente à terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Então, Iavé, o Senhor, falava com Moisés, face a face, como quem conversa com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento, contudo o jovem Yehoshua Bin-Nun, Josué, filho de Nun, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Moisés argumentou diante de Iavé: Tu me disseste, faze subir esse povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo nome e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais, e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Ao que Javé lhe respondeu: Eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés: Se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Como saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Então Javé declarou a Moisés: Farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Moisés então suplicou a Javé: Rogo-te que me reveles a tua glória. E o Senhor orientou-o: Farei passar diante de ti toda a minha benevolência e diante de ti proclamarei o meu nome, Javé, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Acrescentou: Não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. E concluiu o Senhor: Eis aqui um bom lugar junto a mim. Põe-te sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não se poderá ver. Louvado e bendito seja para sempre o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, esse é um capítulo que fala sobre o anjo de Deus à frente do povo de Israel. Na verdade, a manifestação do próprio Deus, tratando com o povo, depois daquilo que compartilhamos ontem com relação ao bezerro de ouro. É um texto que fala também sobre a tenda do encontro com Deus. É um texto que fala sobre a oração de Moisés, a intercessão de Moisés, rogando pela companhia de Deus e dizendo: se o Senhor não for conosco, não adianta sair daqui. Nós só iremos se o Senhor for conosco. Se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui, diz o texto. Porque Moisés queria ver a glória de Deus, e na verdade Deus manifestou para ele a sua glória, porque o conhecia e se agradava dele. Faço para vocês a leitura de duas notas da BKJA. As promessas de Deus, meus irmãos e irmãs, não voltam atrás. Preste atenção nisso. As promessas de Deus não voltam atrás. Não há vida no passado. Só experiências. O crente deve confiar no Senhor e sempre seguir em frente. Nós somos chamados a confiar no Senhor e sempre caminhar para frente, a fim de entrar na plenitude da paz e da alegria de Javé, o Senhor. A presença pessoal de Javé, o Senhor nosso Deus, antes assegurada ao seu povo, agora é temporariamente retirada por causa do pecado que eles cometeram. Aliás, é basicamente isso que qualquer pecado faz: nos afasta do Senhor e não precisa mais nada para estarmos perdidos. Israel, irmãos, irmãs, como nós, era um povo teimoso e obstinado para fazer o mal, como nos mostra o capítulo 32, no versículo 9. Contudo, vemos no anjo claramente a presença de Jesus Cristo. Na maioria das Bíblias, isso está demonstrado pelo anjo com letra maiúscula. É a própria presença do Deus vivo, do Deus que se fez encarnado, do Deus manifesto, da palavra manifesta de Deus em forma plenamente humana, ou seja, a segunda pessoa da Trindade que se fez filho do homem, Jesus Cristo, o Senhor, que nos reconciliou com Deus, aplacando a sua ira contra um povo dominado pelo maligno, como nos mostra Efésios, capítulo 2, versículo 14 a 22. Porquanto, para qualquer ser humano pecador, enfrentar a Deus seria o seu próprio extermínio imediato e eterno. Como em Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Por isso, Yahvé a si mesmo manifestou-se por meio do seu Filho, se fazendo plenamente humano, o Cristo, o Mashiach, o Messias, a expressão exata do seu ser, que se nos ofereceu como irmão mais velho e mestre para sempre, como nos mostra Hebreus capítulo 1, versículo 3, Hebreus capítulo 2, de 10 a 13. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, a manter uma relação de amizade com o Senhor, de intimidade com Ele. Tamanha amizade que Deus tenha prazer de ir conosco no caminho. Jesus é o caminho. E uma vez que tenhamos aceitado a Jesus, de fato, ele nos acompanha. Nós somos a sequência, a continuidade da promessa que Deus fez. O nosso Deus é um Deus de promessa e de cumprimento da sua promessa. E ele prometeu já a Abraão, a Isaque e a Jacó, que depois passou a chamar-se Israel. Nós damos continuidade a isso. Ele afirmou que daria descendência e enviaria um anjo expulsando todos os nossos adversários. E nós sabemos, pelo Novo Testamento, que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne nem sangue. Mas estão aqui representados no versículo 2. Seis povos, e o número seis não é à toa. O número seis é a representação do incompleto, do imperfeito. E, na verdade, esse é um número que está gravado e nos remete ao conhecimento de que há um ser maligno que foi expulso da presença de Deus, um ser angelical que deixou-se dominar pela rebeldia, levou um terço dos anjos juntamente com ele e hoje vai levando as pessoas para a morte. Cananeus, amorreus, hititas, fariseus, heveus e jebuseus são seis povos que se opuseram ao povo de Israel na entrada da terra prometida, mas todos eles foram derrotados, porque o inimigo já foi derrotado pelo anjo do Senhor, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, que declarou: está consumado, o pecado está pago, a reconciliação está feita, a expiação está feita. E o Senhor nos promete, então, viver uma vida. Terra representa coração e vida. Então, ele nos promete dar um novo coração, uma nova vida, uma vida que mana leite e mel, ou seja, uma vida abundante e eterna. Só que no caso de Israel, aqui nesse capítulo, pelo fato da sua insubordinação, da sua dura serviço, o Senhor disse que não ia com eles, porque se fosse com eles, a santidade dele ia acabar exterminando o povo. E o povo ficou sabendo dessa postura do Senhor. Claro que o Senhor tinha que estar decepcionado com o seu povo. E ele fica decepcionado conosco quando começamos a caminhar com Jesus, mas não assumimos de fato que ele é o Senhor e nos subordinamos à sua palavra. E quando nós mantemos uma dura serviço, isso magoa o coração de Deus, entristece o espírito. Mas o desejo de Deus é a amizade, o relacionamento conosco. E é claro que se Deus não está conosco, nós vamos chorar, vamos prantear desesperadamente mesmo. Que nós não sejamos, irmãos e irmãs, um povo de dura serviço. Mas sejamos um povo que entende rápido, e tendo entendido rápido a dispensação do Espírito Santo, vou traduzir, entendendo rápido a orientação que o Espírito Santo está pondo de frente para você, à sua frente, nós nos quebrantemos e nos arrependamos. E andemos pelo caminho, porque se assim não acontecer, nós seremos destruídos. Até o versículo 6, isso mostra o motivo pelo qual o povo de Israel mudou até o uso dos seus adornos tradicionais, com joias e enfeites. E depois, como nós vemos, a tenda do encontro, a reverência do povo quando estava observando Moisés caminhar para a tenda. Importante manter essa reverência, não só externa. Não adianta nada ter uma reverência externa e ser insensível internamente. Não perceber claramente o que Deus está colocando diante de você. Porque Deus tem um projeto para a sua vida. E ele não está disposto a esperar, seja pelo motivo que for, seja qual for o bezerro de ouro que você esteja colocando à frente, como no capítulo anterior. Quando a coluna de nuvem, por exemplo, parava à entrada da porta, eles se ajoelhavam em frente à tenda e se curvavam. Esse respeito deve continuar, irmãos, irmãs, para que nós adoremos verdadeiramente ao Senhor, mas não só um ato externo. Tem que ser a totalidade do nosso ser. E a nossa oração deve ser a oração de Moisés, dizendo para o Senhor: eu preciso saber exatamente qual é o teu propósito e qual é o caminho. É claro que Moisés sabia o caminho até a terra prometida. Ele está falando de outra coisa. Ele está falando de Deus dar orientação para cada passo da vida dele, para a condução da sua própria vida, da condução para a sua família, da condução para o povo de Israel, como nós temos que saber cada passo para a nossa vida, para a família, para a igreja. Eu estou falando no singular novamente. Desde o dia em que o irmão Everson, lá de Atibaia, postou, isso tem ecoado no meu coração, essa mensagem que ele postou. Nós somos a igreja, o corpo vivo de Cristo. Claro que eu sei disso há muito tempo, mas essa palavra tem ecoado no meu ser. E Moisés diz para o Senhor, lembra que essa nação é o teu povo, é o povo de Abraão, Isaac e Israel. Aqui no capítulo até ele cita Jacó, que depois vem se chamar Israel. E Moisés diz no versículo 15 uma coisa linda: se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui, ou seja, eu não vou sozinho. Eu não vou conduzir o teu povo se o Senhor não me acompanhar. Eu não vou se o Senhor não estiver comigo. Como é que nós poderemos ser identificados como o teu povo se o Senhor não estiver conosco? É impossível. Então o Senhor se agradou dessa oração, diz para Moisés que o conhece pelo seu nome e promete fazer aquilo que ele estava pedindo. E Moisés é mais ousado ainda. Ele vai pedir para ver a glória do Senhor. E o Senhor diz que vai manifestar a sua glória. Ele vai ter misericórdia daqueles que se arrependem, daqueles que de fato Deus avalia como desejosos de misericórdia, como diz: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que se sentem pobres sem Deus e que dependem dele. Não é só uma questão ali socioeconômica, é fundamentalmente outra pobreza. Sem Deus eu nada sou, eu nada tenho, mas com Ele eu tudo posso. Com Ele, sim, eu posso caminhar em direção à vida prometida. Mas Deus só fez um alerta que é importante, que Ele não poderia ver a face, e muitos interpretam errado, precisariam prestar atenção no texto. O ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. Irmãos, o que nós vemos do Senhor, a não ser na revelação plena de Jesus Cristo, como plenamente humano, mesmo sendo plenamente divino, estava na condição de plenamente humano, o que nós podemos ver do Senhor é aquilo que ele, a porção que ele permite ver, sem que essa visualização nos consuma, porque Deus é o próprio esplendor da glória. Veja, Deus criou o universo e nós não sabemos quase nada. Tudo que a ciência descobriu até agora sobre o universo é quase nada perto do que ainda conheceremos. No universo, nas galáxias, nos planetas. Irmãos e irmãs, são milhares, são bilhões e bilhões e trilhões de informações acerca da glória manifesta de Deus na criação. Se o Senhor aparece face a face conosco, ele falava assim, face a face com Moisés, quando o texto diz, no versículo 11, Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com um amigo. Mas ele revelava aquilo que Moisés podia suportar. Porque se Deus revela a plenitude, a totalidade da sua divindade, só a divindade, nós somos consumidos imediatamente. Nosso corpo não aguenta. Por isso aprouve ao Senhor, antes da fundação do mundo, preparar um projeto de salvação, um plano de salvação, onde o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se fez ser humano, para que nós pudéssemos olhar para a totalidade do seu ser. Aí sim, e na totalidade do seu ser, mesmo que não compreendendo a totalidade do seu ser. Vocês lembram que os discípulos andaram com ele, e mesmo depois de ser discipulados por ele, 3 anos depois, eles não tinham compreendido a plenitude. Dois saem dizendo: ah, pensávamos que fosse ele o remidor de Israel. Nós imaginávamos, mas como ele morreu, eles estão afirmando implicitamente de que ele não é o que eles imaginavam. Os outros ficaram amedrontados lá no cenáculo. João foi assistir à crucificação, mas sabe lá como estava o seu interior também? Então não compreenderam na plenitude nem o Cristo na forma. O plenamente Deus feito plenamente ser humano, nem ele. Imagina só se Deus revela a plenitude da sua glória no âmbito da sua divindade. Por isso Deus vai se revelando aos poucos para nós, irmãos, e nós vamos crescendo de glória em glória para que possamos suportar. E ele há de nos glorificar e teremos uma outra estrutura, teremos um outro corpo. Não é só corpo, nós seremos glorificados em tudo que diz respeito ao ser, ao nosso ser, nós seremos glorificados. Esse é o campo da transcendência absoluta. O absoluto transcendental vai nos tornar também, no âmbito da nossa transcendência, da ontologia, ou seja, do significado do que somos e do que viremos a ser. Ele vai nos preparar para ser capazes de andar do lado dele, no Espírito e na verdade, por toda a eternidade. E o texto se encerra dizendo que Deus vai cobrir com a palma da mão até que ele tenha passado. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e tu me verás. O pelas costas aqui, irmãos, entendam. Tu me verás um pouco, tu me verás parcialmente. Existe uma questão do pecado de Israel? Sim. Existe a tristeza e a decepção de Deus? Sim. Existe a ira de Deus? Sim, inegável, já trabalhado. Mas é mais do que. É que o absoluto Deus transcendental, que vai além de tudo que nós imaginamos, só poderá ser visto plenamente quando ele nos der a condição para isso, quando nós recebermos o que chamamos de graça glorificadora. Aleluia. Agora, para tanto, precisamos sair logo dos rudimentos da fé. Precisamos sair logo do jardim de infância, da infância. Precisamos sair logo do básico e ir nos aprofundando. Como é que podemos pensar em experimentar a visualização face a face com Deus se ainda estamos nos elementos rudimentares da nossa fé, nos rudimentos da fé, no início da fé. Se continuamos oscilando, uma hora estamos com Deus, outrora não, uma hora ele é primeiro, outrora não, ele passa a ser o segundo, e aí tem um problema de uma ordem da sua vida, de um aspecto da sua vida, e aí você já oscila para baixo, aí tem uma experiência forte com Deus, uma pregação, um cântico, ou um momento de comunhão na sua oração, o que for, e aí você sobe, mas aí tem um problema, outro problema familiar, e aí você desce, e aí você sobe de novo em outra experiência com Deus, e depois de uma grande decepção por alguma coisa que você se sentiu frustrado, você desce de novo e está andando com Deus firme, tem um ministério aprovado por Deus, mas aí ocorre uma outra circunstância em outro âmbito da sua vida e aí você desce, assim não dá. Assim não dá. Assim não dá nem para imaginar que Deus caminhe conosco. Bem, compartilho agora, depois de ler as notas, o resumo que preparei, a súplica de Moisés. O capítulo aponta para três questões. Irmãos, vocês podem verificar muito mais, mas se você assimilar essas três questões e depois as aplicações, eu quero te dizer que já vai acontecer uma revolução na sua vida, uma transformação radical na sua vida. O capítulo aponta para três questões. Para começar, entre o versículo 1 e o 11, a promessa do Senhor de que o seu anjo iria à frente de Moisés e do povo de Israel. Já disse a vocês que esse anjo é o Messias. Ele, que ali estava manifesto como anjo do Senhor, na verdade aponta para a revelação do Messias. Ele é que nos guia pelo caminho. Ele nos guia por ele mesmo, porque ele é o caminho. Na segunda parte, a súplica de Moisés pela presença de Yahvé, do grande eu sou. E essa tem que ser uma tônica em nossa jornada. Uma súplica permanente pela presença do grande eu sou. E, finalmente, o pedido de Moisés para que Deus lhe mostrasse a sua glória. Na introdução do capítulo, após a decepção do Senhor, ele promete a Moisés cumprir a aliança. Nosso Deus não é garoto. Nem é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele não quebra a aliança. Isso tem que explicar para você definitivamente a conexão total e absoluta de conteúdo entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque se você não entender isso, meu amigo, minha amiga, então tem que começar de novo. Tem que ir lá para a classe de profissão de fé. Tem que ir lá para a classe de batismo. Tem que ir lá para as historinhas que as tias contavam. Na escola dominical. Então, na introdução do capítulo, após a decepção do Senhor, ele prometeu cumprir a aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança, de relacionamento, e ele não quebra a aliança, ele não rompe a aliança. Ah, mas Israel rompeu. Israel pode romper, pode ter rompido 50 vezes, 70, 90. Eu e você podemos ter rompido a aliança uma, duas, 10, 20, 50 vezes. Mas Deus não rompe a aliança. Ele é o Deus da aliança. Quem rompe a aliança somos nós. Era Israel e agora é a igreja. E os dois povos hoje continuam rompendo. Como já disse para vocês, duas vertentes da mesma família. Mais didaticamente, porque para Deus passou a ser um povo só, é um só rebanho, porque há um só pastor, há uma só fé, há um só batismo, há um só rebanho, há um só pastor, há uma só promessa. Aliás, há muitas promessas, mas dentro de uma grande promessa de que nós vamos viver com ele a vida abundante e eterna. Ele prometeu a Moisés cumprir a aliança e conduzi-los à terra prometida. Ele promete para nós cumprir a aliança e nos conduzir à vida prometida, vida abundante e eterna. No entanto, para a tristeza de Moisés e do povo, o Senhor disse que não os acompanharia. Aqui é o momento da dor, porque Deus estava entristecido, Deus estava irado, e ele diz: olha, se eu for com vocês, e a minha santidade estiver perto de vocês, a minha glória estiver se manifestando no tabernáculo, e vocês continuarem sendo um povo de dura serviço, teimoso, e conosco é a mesma coisa, é pior, irmãos, porque o Espírito Santo agora habita dentro de nós. Dentro de nós. Então Deus fica triste, decepcionado, e diz assim: olha, e a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito. O Senhor tomou uma medida até de precaução. O Senhor disse: eu não vou acompanhar vocês, porque se eu acompanhar vocês e estiver manifestando minha glória no meio de vocês e a minha santidade no meio de vocês, e vocês continuarem um povo de dura serviço, vocês serão consumidos. Eu não. Quem vai morrer são vocês. Então eu preciso manter distância. Manter a distância porque vocês são teimosos. O Senhor disse que não os acompanharia, porque era um povo de coração duro. E quando ele não nos acompanha mais de perto, é porque nós somos de coração duro. Então amolecemos os nossos corações. Muito embora a presença do Senhor estivesse manifesta pelo anjo do Senhor, ou seja, uma teofania misteriosa e supratemporal, uma própria manifestação de Deus. Teofania é uma manifestação de Deus em mistério. Na presença desse anjo. Esse anjo é um anjo misterioso. É o Deo Mysterium, que depois se fez Homo Revelatus. É o Deus de mistério. Aqui, teofanicamente, manifesto como anjo, mas depois ele se fez revelado como ser humano. Um Deus que é supratemporal. Muito embora a presença do Senhor estivesse manifesta pelo anjo do Senhor, nessa teofania misteriosa e supratemporal, ele mantinha uma certa distância. Ele disse que ia manter uma certa distância para não consumir o povo, para não eliminar o povo, porque esse pecado iria fazer com que eles fossem mortos, porque a consequência do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Quando o povo soube da notícia, pôs-se a prantear e lamentar. Sabe, irmãos, irmãs, esse momento é muito importante. E eu tenho sentido falta na igreja. Quantos momentos, muitos, muitos, que eu posso enumerar, aliás, eu nem consigo enumerar, mas posso contar para vocês, de pranto diante do Senhor, e não com lágrimas necessariamente correndo pelo rosto, salgando o rosto, não com lamento necessariamente expresso numa posição exterior, às vezes mesmo sentado ou deitado ou de joelho e pranteando e lamentando e dizendo: Senhor, já era para eu estar muito mais próximo do Senhor. Sabe, irmãos, é preciso prantear e lamentar quando Deus diz para nós que não vai se aproximar mais, porque se ele se aproximar mais e nós nos mantivermos teimosos e com dura serviço, isso vai nos consumir. Isso é de prantear, isso é de lamentar. A gente fala muito da unção, do riso, a gente fala muito sobre o óleo da alegria, no avivamento, no batismo do Espírito Santo, mas é necessário resgatar o pranto e o lamento por não estarmos mais próximos da santidade de Deus. O povo não teve outra alternativa, começou a prantear e lamentar. Mas o ápice da primeira parte do capítulo encontra-se entre os versículos 9 a 11. A comunhão entre Moisés e o Senhor era tão especial, e tão paradigmática, um modelo para nós, que quando Moisés estava na tenda, a coluna de nuvem descia e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés, como se fala com um amigo. E todo o povo via o acontecimento e adorava ao Senhor por ele estar falando com Moisés. Irmão, irmã, Deus quer falar comigo e com você, assim como ele falava com Moisés. Claro, com cada um de nós ele vai falar de uma maneira particular, porque ele criou a cada um de nós de uma maneira particular também, especial. Há uma característica especial em cada um de nós que nos foi concedida pelo próprio Deus. Ele quer manter um relacionamento pessoal, assim como ele mantinha com Moisés, na qualidade. Mas é claro que será específico para cada um, porque ele que nos fez. E cada um de nós tem uma característica singular. Esse é o ápice da primeira parte. E nesse ápice da primeira parte, nós já somos motivados a suplicar a Deus hoje. Quem for à igreja, suplique: Senhor, eu quero falar contigo face a face. E quem não puder ir e for se alimentar desta palavra, diga: Senhor, eu preciso falar contigo face a face. Chore por isso, lamente, se você não sente que é face a face. Ou seja, falar como um amigo. Tá bem? Para você não pensar que há contradição lá com o final do capítulo. Não. Fale comigo como um amigo íntimo, Senhor. Mas me faz um ser íntimo do Senhor. Transforma todo o meu ser. Transforma tudo. Por dentro, por fora, mente, sentimento, comportamento, modo de ser, modo de agir, modo de pensar, modo de falar, modo de escutar os outros. Faz de mim a expressão do amor a ti e a expressão do amor ao próximo, a mim mesmo e ao próximo. Eu ia dizendo assim, porque só é possível amar o próximo como a si mesmo. Esse é o grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. O resumo do Decágolo está aqui, dos 10 mandamentos está aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a si mesmo. Então, como a si mesmo. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, me amar, me aceitar, me compreender no processo de santificação e amar o próximo também. Como ser em processo de santificação. Não é aceitar a síndrome de Gabriela, não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu nasci assim, você sempre assim. Eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela. Não, não é isso. Não é obra de Jorge Amado, não. É entender. Eu nasci de novo, o Senhor me deu a graça e me fez nascer de novo. E porque o Senhor me fez nascer de novo, avança, Senhor. Não me faça só nascer de novo, sair da morte, da lei do pecado e da morte. Não, agora me santifica dia após dia, dia após dia, dia após dia. De tal maneira que eu possa me amar, porque o pecado faz com que eu não me ame na totalidade do meu ser e da minha história. Que eu aprenda a me amar de fato e valorizar a cada aspecto que fez conexão na minha história. E que eu possa, verificar os aspectos que ficaram desconexos. E possa ser transformado, Senhor, me ame, para que eu também me ame. E para que eu, me amando, aprenda a amar o outro que está, a outra que está num processo de transformação, e eu aprenda a amar a sociedade e eu me mobilize para transformá-la, porque a igreja foi plantada pelo Senhor aqui, não só para se preparar para o celeste por vir, mas para manifestar a tua glória, para ser sal da terra e para ser luz do mundo. Bem, a primeira parte do capítulo encerra assim. Todo o povo viu o acontecimento do Senhor com a sua nuvem sobre a porta da tenda e o Senhor falando com Moisés como um amigo, e isso nos motiva a pedir hoje: Senhor, muda a minha relação contigo. Eu preciso de mais azeite, preciso mais do teu Espírito Santo para os novos, preciso mais. Ninguém pode dizer que já tem o suficiente. E eu quero dizer uma coisa a vocês: as pessoas que mais pedem a presença do Senhor são aquelas mais maduras. Quanto mais madura é uma pessoa, mais ela tem a clareza da necessidade de mais de Deus, mais de Cristo eu quero ter. E quanto mais imatura, menos desejo do óleo do Espírito, ou seja, do azeite da presença de Deus. O mais incrível é que o Senhor falava com Moisés, irmãos, como fala com amigo, como se fala com grande amigo. Moisés voltava para o arraial de Israel depois de falar com um amigo, enquanto Josué, seu futuro sucessor e servidor, não se apartava da tenda. Deus já tinha um plano específico para Josué e ele ficava ali na tenda do encontro, porque ele também queria um encontro, cada vez mais próximo. Na segunda etapa do capítulo, o diálogo entre o Senhor e Moisés continua. Ambos declaram o apreço pelo outro. Que coisa linda. Que texto lindo. Ambos declaram, repare de novo, leia de novo. Ambos declaram o apreço pelo outro. Moisés declara o seu amor pelo Senhor e diz: olha, se o Senhor não for, não vou, não. E Deus responde dizendo: não, eu estou ouvindo a tua súplica, eu tenho me agradado de você, eu vou fazer o que você me pede, eu vou conduzir você. Ou seja, eles falavam como dois grandes amigos, o Senhor e Moisés. A segunda parte toda é dedicada a essa declaração de afeto um pelo outro, esse apreço um pelo outro. Dois grandes amigos. Até que Moisés declara nos versículos 15 e 16 que eu destaquei para você: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Ou o senhor vai comigo, ou eu não vou para lugar nenhum. Vou sair daqui para quê? Se o senhor não estiver comigo, vou sair daqui para quê? E essa colocação você deve fazer para toda a sua vida, né? Se o senhor não estiver comigo, eu vou estudar para quê? Se o senhor não estiver comigo, eu vou me formar para quê? Ou vou aprender uma profissão para quê? Se o senhor não estiver comigo, eu vou me casar para quê? Eu vou ter filhos para quê? Eu vou ter família para quê? Se o senhor não estiver comigo, eu vou assumir ministério na igreja para quê? Se o senhor não estiver comigo, eu vou trabalhar para quê? Se o senhor não estiver comigo, eu vou me divertir como? Eu vou ter lazer como? Se o senhor é o meu prazer. Pois como se há de saber que achamos aos teus olhos graça, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco? Não é porventura em andares conosco que se percebe a tua graça nas nossas vidas, de maneira que somos separados, distinguidos, distintos de outros povos? Diferenciados. Eu vou para onde sem o Senhor? Eu vou para quê? Não é justamente pelo Senhor andar conosco de uma maneira tão particular que nos faz também um povo tão particular? Eu e teu povo e todos os povos da terra reconhecem isso? Então, toda essa parte é belíssima. É uma declaração de afeto recíproco, de amor recíproco. Concluindo, o Senhor promete, na terceira parte, manifestar a sua glória. Aleluia, a Moisés. O Senhor promete manifestar a sua glória, Moisés, meu irmão, minha irmã. O Senhor está desejoso de manifestar a sua glória na sua vida. E acrescentou: não me poderás ver face a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Só depois que nós tirarmos todos os empecilhos, todas as roupas ou todo o comportamento de festa ligada à idolatria. Só depois que nós tivermos o arrependimento e o fruto desse arrependimento, aí sim, quando já estivermos totalmente glorificados, nós poderemos experimentar desse gozo. Meus irmãos, minhas irmãs, eu concluo com quatro palavras para você nessa tarde, nesse domingo especial. Em primeiro lugar, jamais permitamos que pelo nosso pecado, ou desrespeito, ou quebra da aliança, por nossa parte, é claro, o Senhor não deseje deixar de nos acompanhar de perto em nossa vida, bem como em nossa jornada ministerial. Jamais permitamos que pelo nosso pecado, nosso desdém, o nosso colocar da pessoa do Senhor em quinto lugar, em segundo que seja, não serve segundo. Jamais permitamos que pelo nosso pecado de colocá-lo em segundo lugar, ou qualquer outro lugar que não o primeiro, ou desrespeito para com ele, que é isso, não colocá-lo em primeiro na hora das decisões, no vale das decisões da sua vida. Você vive tomando decisões. E na hora que você toma a decisão, quem é o primeiro lugar na sua vida. Jamais permitamos que, pela nossa falta, nós quebremos a aliança com o Senhor e Ele deseje não nos acompanhar de perto em nossa vida, em nosso ministério, em toda a nossa jornada ministerial. Em segundo lugar, mantenhamos a cada dia um relacionamento de amigos de Deus. É isso que o Senhor pretendeu sempre. É isso que ele expressou plenamente em Jesus. Mantenhamos a cada dia um relacionamento de amigos. Discipulado é isso, um relacionamento de amigos. Amigos de Deus, não é qualquer amigo. É amigos de Deus, são amigos de Deus, melhor dizendo, para que a sua glória cubra a nossa vida. Repito, mantenhamos a cada dia, hoje, um relacionamento de amigos de Deus, para que a sua glória cubra a nossa vida e ouçamos nitidamente a sua voz e aproximemo-nos da sua glória manifesta, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. A Ele toda honra, glória e louvor. Em terceiro lugar, tenhamos a coragem de dizer ao Senhor que se Ele não for conosco, não adianta para nós ir a lugar nenhum ou fazer qualquer coisa. Tem essa coragem? A gente tem coragem para tanta coisa. E às vezes a gente tem coragem para tanta coisa errada, né? Não estou falando de vocês, irmãos e irmãs. Estou falando de mim e de vocês. Para mim e para vocês. É o Senhor quem está falando. Nós temos coragem para fazer tanta travessura. Tanta coisa que desagrada o coração de Deus. Nós temos coragem. Então tenhamos agora a coragem, nesse domingo, de dizer ao Senhor que se Ele não for conosco, não adianta ir a lugar nenhum. Se ele não for conosco, não adianta fazer coisa alguma. Não adianta sonhar com coisa alguma. Não adianta desejar nada. Porque ele é a razão do tudo. Ele é a razão de tudo que pode gerar na nossa vida leite e mel. Em quarto e último lugar, vivamos uma amizade com Deus, para que possamos vê-lo. No texto aqui, fala de costas, tentando expressar esse temor e essa ideia de vê-lo tanto quanto podemos para não sermos consumidos. Então vamos usar como figura de linguagem, como o próprio Senhor utilizou, vivamos uma amizade com Ele para que possamos vê-lo ao menos de costas nessa vida, enquanto aguardamos o dia em que conheceremos como somos conhecidos, como diz em 1 Coríntios capítulo 13. Um dia nós conheceremos como somos conhecidos, vivendo com Ele eternamente. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse domingo. E que o livro do Êxodo, no seu capítulo 33, livro de Êxodo, livro da libertação, hoje seja uma libertação muito, muito, muito específica e trate elementos da sua particularidade ou da sua subjetividade, ao ponto de você dizer bezerro de ouro, não. Eu preciso de Deus, se o Senhor não tiver comigo, nada vale a pena. E eu opto então por estar contigo. Disse ontem para o rebanho, vou dizer de novo, eu opto por estar contigo. terça, quinta, sexta e domingo eu opto. Mas segunda, se tiver um núcleo familiar, eu vou. E na quarta, eu vou também. E no sábado eu vou me regozijar. Mas também vou evangelizar. Não sou aprisionado. Senhor, Jesus é o Senhor do sábado. Aleluia. Que hoje seja um dia de tratar essa questão da subjetividade humana. Mas não pare por aí, não. Nos trate como família, e a família toda diga hoje aos pais de família, pai e mãe, avós, eu quero dizer tios e tias, os cuidadores, eu quero dizer a você, reúna a sua família e diga: se o Senhor não estiver conosco, nada vale a pena. E que hoje seja um dia eclesial. Nós vamos nos encontrar como igreja. E que a gente possa dizer hoje ao Senhor: Senhor, se o Senhor não estiver conosco, toda essa liturgia, todo esse cerimonial que nós realizamos vai ser igual à lei cerimonial que começou por ordem tua no Antigo Testamento, mas que quando chegou em Jesus já tinha virado um legalismo vazio. E antes disso, até bem antes de Jesus, os profetas já tinham expresso, já tinham dito pelo Senhor: olha, eu estou cansado das vossas festas solenes. Mais ou menos como que dizendo: eu estou cansado dos vossos cultos, eu estou cansado. Não venham com essa baboseira. Cada um segundo a forma de adorar que tem na sua denominação. Não venha com essa repetição dessa baboseira que vocês fazem externamente, mas dentro de si e das suas famílias, vocês ficam guardando um ou dois bezerros. Imagina quando nos juntamos em 20 pessoas, ou 40, ou 100 pessoas, ou 200. Hoje temos igrejas com centenas de pessoas, milhares de pessoas. Imagina quantos bezerros que cada um está levando para dentro do culto, e aí começa lá: ah, vamos fazer a oração, ah, vamos cantar tal hino, ah, vamos cantar tal cântico, ah, vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu estou cansado, diz o Senhor nos profetas. Que hoje seja o dia de, como igreja, os líderes. Agora falei com a liderança familiar, agora falo com os líderes, pastores e pastoras. E lideranças das igrejas. Digam: olha, se o Senhor não estiver conosco, isso aqui não vale de nada. E para concluir, que nós sejamos uma voz profética, porque não tem mais voz profética. Até nos anos 80, 90, nós tivemos alguns líderes, pastores evangélicos, que nos faziam representar, e eles diziam ao país o que esse país precisava ouvir. Hoje eles nos envergonham em mutretas. Não que naquela época já não tivesse quem nos envergonhasse, mas que hoje seja o dia da gente dizer para a sociedade brasileira e para a sociedade dos 20 países que nos acompanham: tomara que nesse mês já sejam 21, quem sabe? Você está orando por isso, eu imagino. Eu estou. Para que a gente alcance 21 nações. E não mais 20, depois 22 e assim por diante. E nós digamos em cada país: se o Senhor não estiver conosco, de nada vale toda tentativa de reforma da nação, de política, de economia. De ação social, de reforma tributária, de plano econômico, de nada vai valer a pena se o Senhor não estiver conosco. É vã toda tentativa humana. Nós precisamos de uma voz ou de algumas vozes que se levantem e digam isso, mas não estejam envolvidos em corrupção. E que hoje seja o dia da gente orar até na igreja, cada um na sua igreja. Senhor, levanta líderes cristãos, à imagem e semelhança de Jesus, que possam dizer a esse país o que eles precisam, o que nós precisamos como país, para que haja o bem-estar social de todos os habitantes dessa nação e de todas as nações. Que nós sejamos uma voz profética e libertadora, libertária. Que hoje seja o dia da reforma na sua vida pessoal. Você tem um relacionamento como amigo de Deus, que fala com Ele como se estivesse face a face. Seja o dia da família colocar o Senhor de novo em primeiro lugar, da igreja colocar o Senhor em primeiro lugar, da sociedade ficar sabendo que tem um povo que começou a anunciar que Deus é o único que pode dar jeito. E é claro que isso vai ter dimensões concretas. É claro que isso não se faz só com sermões, mas para tanto é preciso de uma orientação de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus nos abençoe e essa palavra nos edifique poderosamente e você se levante como um intercessor dessas causas. Comece pela sua vida e aí se transforme no intercessor dessas causas. Contribua cada vez mais liberalmente. Essa semana falei com um irmão precioso e ele usou uma expressão que eu gostei muito: gente que tem o bolso convertido. Irmão, abra mão da sua teimosia. Tem gente que você sabe que vale a pena investir, invista. Tem organizações, tem projetos. Já invisto, pastor, invista mais. Mas tem muita gente do nosso grupo que ainda não está investindo em outros projetos. Não estou falando desse, não. Outros. Será que nós, 3.800, que tem acessado uma vez, 10, 100, 200, 300, 400 vezes, 700 vezes, já tem orado, já tem contribuído e já tem participado efetivamente? Porque missão é isso: orar, contribuir e participar. Realizar. Irmão, irmã, se tiver que abrir mão de alguma coisa, abra. Abra mão. Vá fazendo os remanejamentos que você precisa fazer em toda a sua vida, em toda. Em todas as áreas, como nós mencionamos. Só não abra mão de uma coisa: da causa do Senhor, dessa eu não negocio. Nem os valores, nem o meu envolvimento, o meu comprometimento, o meu engajamento. Que Deus nos abençoe. E hoje seja um dia que jamais se esqueça. E quando a gente estiver lá no céu, a gente possa celebrar esse dia. Pastor, o senhor vai dizer: jamais se esqueça porque o senhor pregou. Não, irmão, é porque eu preguei, não. Se fosse por mim, não valeria a pena nada. Nada, nem um pozinho que a gente encontra, uma poeira que se encontra dentro de casa ou fora de casa. Por mim, não valeria nada. Mas se Deus não estiver conosco em toda a causa, aí eu digo em nome dele, em nome de Jesus, o Deus manifesto, o anjo do Senhor. Com letra maiúscula. Ah, se Deus não estiver conosco, nada vale a pena. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, o poder, a consolação e a transformação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós. e assim permaneça, e nos faça experimentar do leite e do mel. Aqui, com vida abundante para todos e todas, e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.